Controle Salvador, Alpha Fox está estabilizado no localizador. Alpha Fox, complete a aproximação e chama a torre em 1862. 1862, Alpha Fox. Torre Salvador, muito boa noite, Papa Romeo. Alpha Fox está estabilizado no IMS. Seguinte, Alpha Fox, já prosseguiu no 7 ou no 0? Prossegui para 17, pela direita. 17, então o mais próximo, base pela direita, é parte final. Reportará a corona final, Alpha Fox. 4209, boa noite. Identificação, desse mantém um 040, chegada bom. Identificou, desce para 040, azul 4209. Controle 6310 na saída PUCA, Oceaner. Oceaner 6310, contato radar decolagem, submantendo 350 após 2000, jam. É, para o 350, não copiou a última informação? Para o 350, está em contato radar após 2000, direto jam. Ah, ok, Prode jam após 2000, obrigado. Controle azul 4209, adentro para 040. Livre das restrições ou desse dia? Livre das restrições verticais, na chegada. Livre, obrigado. Sala 3152 para o táxi, 133. A bordo, 2h10, alterna Salvador. Pode prosseguir direto 2000 ou mantém a restrição pelo 4000 pés? Está livre? Livre, obrigado. Base para final, baixado e checado, da 1-1-7, o Alpha Fox. Livre pouso, Fox, da 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, Alpha Fox. Ah, 3152, pode ser pronto. 3152 atualizado, aliás, decolar 100 graus, 109. Decola 3152. Salvador, gol 1604, para pushback e acionamento 04. Autorizado, chama para o táxi. Chamará para o táxi. Bravo, Franco, Fox, solo 03, táxi retorno autorizado até seu pátio, ao estacionar, frequência livre. Retornando para Aranha, vou chegar a frequência livre até lá na pista, muito obrigado. Você está no curso 6313 do Oxané. 6313, complete a aproximação e chame torre em 1862. 1862, obrigado, até mais tarde. Oi, Salvador. Boa noite, Chanel 63, 1-3. Ok, Romeu Fox 018, 6310, obrigado. Salve Salvador, poderia confirmar para o Web 6747 somente a saída? Aqui para Guarulhos, pela Pesuru 21, a saída prevista é a Arbor, Elefa e depois Sagaz. Obrigado. Decola ao 05, voltou 1935. 1935, obrigado, bom final de semana. 6313, ele pouso no 00 graus, 10 mais. Ele pouso pista 10, 6313. Controle Salvador, boa noite novamente, eu tava 3152. Sistema 3152, boa noite, contato radar, suba e mantenha 330, pouso 2000, Jamo. Rode Jamo, 330, positivo. 3 horas e meia, alternando a descida. Calibre o táxi, até o ponto de espera, chegando pronto para decolar. Táxi, ponto de espera, chegando para decolar, de boa noite a todos. Salvador, boa noite, 3305, transfere informação Unifá. 305, boa noite, identifique, desse mantém o 050, chegada a Mari. 2, via número 2 para aproximação. Seria possibilidade 24. Autorizado, Duna, 3305. Duna, possibilidade. Ocean 6310, chame Recife em 1-2005, alterno 3365. Confirme, por favor, de novo a frequência? 1-2685, alternando 3365. 1-2685-3365, muito obrigado. Livre LS, informe estabilizado. Livre LS, informará 4209. O 6303, solo ao 08, livra à direita e táxi na minha escuta, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa para Juliette, vou chamar, 6303 na sua escuta. Voo 1604 alinhado na 190, tá pronto. Livre decolar, 100 graus, 101, 604. Livre decolar, jogou no 604. Aproximar-se da Juliette. 6303 autorizado, ingresso Juliette, portão 1. Teve ingresso Juliette, número 1, graças, 6303. 604, decola os 10, controle 1935. 1935, 9604. 6152, chame Recife 12685, alterno 3365. 12685, 3365, confirme a secundária, por favor. 13365, isso mesmo. Ok, muito obrigado, tenha uma boa noite, bom final de semana. Igualmente, bom voo até Maceió. Controle Salvador, voo 1604, cruzado 2700. Voo 1604, contato radar, subou 370, saída Momo. 370, Momo, voo 1604. Duna Visual 4209. 4209, complete a aproximação e chame torre agora. É 1-8 decimal meia dúzia. Isso aí, obrigado. Autorizaria a Prode Mall pro 1604. Autorizado. Dado Mall 1604. 604, gente, Prode Mall. 05, desce para 2000 pés, ajustado 1012. Tono 00 graus, 129. Repouso, vai informar quando baixado, 4209. Tono 0, 1, acho que travou 4209. Ele pouso 4209, 100 graus, 129. Ele pouso, obrigado. Controle, voo 1604, pode voar frota da presente? aguarde. Está autorizado o Rode Frutti, porém restrito ao 350. Rode Frutti, restrito ao 350, gol ao 604. Zero 09, seu Solos 16, táxi via Alfa e Juliette, portão 8, na minha escuta. Alfa, Juliette, portão 8, na sua escuta, 04-09. Livre LS, informa estabilizado no localizador. Informa estabilizado no localizador, 330. Número 04, chame Recife 12685, alterno 3365. 12685, 3365, boa noite. Tá no localizador do 3305. 3305, complete a aproximação, chame torre em 18.000. 18.000, obrigado. Para autorização. Está autorizado Guarulhos 340 na Pesulo 21, decola da 10, curva à direita na saída Arbor, depois Elefa e depois Voa Sagaz. Aciona 5171, controle 19.135. Está autorizado para Guarulhos, nível 340, pela Pesulo 21, decolando da 10 com curva à direita. Saída Arbor, transição Elefa, transponder 5171, controle 11935. Correto, chama para acionamento. Gente. Torre Salvador, boa noite, Otan 3305, passou Simbra, baixar travado. 6305 está livre pouso, pista no zero, vento 100 graus, 109. Livre o pouso, pista no zero, 3305. Salvador, posicionar 6303, voltando, gentileza, quando possível, conforme Guarulhos. M3-1-3 para Guarulhos, pronto para cópia. Afirma, prossiga. Está autorizado, Guarulhos 360, via Turística 50, decola da 10, curva direita, na saída da El, Leda e depois rua Eudes, aciona 5172 e controle 19.35. Porcionar 6303, aprovou 360 Guarulhos, aprovou 50, 10, direita, pós, da El, Leda, Eudes, 5172, 1935 ao controle. Correto, chama para acionamento. Maria, obrigado. Solo aos 26, livre à direita, táxi via Alfa e chameante da Juliette na minha escuta. À direita via Alfa da Juliette na sua, 3305.